já deixou. Bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à nona emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Sem surpresas, continuamos uma série de programas dedicados exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. Então, para si, que escolheu a nossa companhia e está aí desse lado, o programa de hoje será dedicado novamente apenas a melodias lusas e desta vez aquela que foi produzida na década de 1990, a última do século XX. Começamos esta nossa emissão com força, com garra e com emoção e com uma voz muito bonita. Teresa Salgueiro, os Madre Deus, abriram o programa com uma das melhores melodias portuguesas dos últimos anos, O Pastor. Para mim, é mesmo do melhor que se produziu no nosso país, é uma música que me toca. Como ainda estamos no início do programa de hoje e ainda estamos a nascer, ouçamos os já extintos Delfins com Nasce Selvagem. Que é um país, que é uma família ou geração, mais do que é um passado, que é uma história. Tu pertences a ti, não és de ninguém. Mais do que é um padrão, que é uma rotina ou profissão. Mais do que é um partido, que é uma equipa ou religião. Viagem

que, como os ouvintes saberão, foi trazida ao mundo por Amália Rodrigues, aqui com outra versão. A presença de Amália que deixou muitas recordações e muita... como se diz? Aquela palavra tão caracterizada no fado. Não me lembro do vocábulo, mas Nuno da Câmara Pereira, ajuda-me. Pode ser saudade? Venha aqui buscar as asas dos meus sonhos de menino, neste chão e nestas casas foi crescendo o meu destino. Depois parti para longe sem saber que aqui ficava muito do meu ser. Esta emoção de estar aqui pode ser

Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Lumelino Silva, o caruso português. Do céu. 18 temas agora disponíveis em CD num lançamento feito pela Tradição. Lumelino Silva, o caruso português, já à venda. E para abrir a segunda parte, vem aí aquele que foi, na minha singela e modesta opinião, o melhor projeto musical da história recente do repertório português. Os meus amigos ouvintes já estarão certamente habituados a estes meus devaneios, às minhas opiniões pessoais, não é verdade? São eles os de Resistência, que interpretam Fado. Uma voz masculina, passamos para uma feminina, não menos agradável. Lena D'Água canta Tu Aqui. dos anos 90 evidenciou-se um compositor e cantor que, apesar de muitos não apreciarem a sua voz, poucos lhe ficam indiferente. Ouçamos Lua, na voz de Pedro Abrunhosa. Sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Quero ver o teu brilhar.

Pão de trigo e linguiça para a merenda, sempre dá para enganar a saudade. Já não tenho mais assunto para escrever. Cumprimentos ao nosso pessoal, um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Um abraço deste que tanto vos quer. Sou capaz de ir aí pelo Natal. Polo Norte foi um grupo que conseguia impor muita qualidade, sobretudo nas suas letras, nas suas quadras, lá está. E creio que nem sempre foram reconhecidos pelo seu mérito. É só o que acho. Ai, que acabei de levantar um grande problema. O grupo português canta algo que todos nós deveríamos fazer. Aprender a ser feliz. Tão perto do que eu quero ser. Cantar uma balada de sonhos despertos e braços abertos para te conhecer. Thank you. foi assim. Vamos já terminar a emissão de hoje de Quadras da Música. Foi o sétimo e último programa dedicado exclusivamente à música portuguesa, divididos por décadas. A Rádio Antena Web tem, obviamente, que agradecer às seleções de Reader's Digest por ter produzido o álbum do século, um conjunto de 5 CDs com os grandes êxitos da música portuguesa e ao qual fui buscar todas as melodias que passaram nesta maratona musical que, creio eu, valeu a pena. O seu dono, amigos ouvintes. O que é certo é que entre santos e pecadores está feito. E como estamos a terminar, chegou o nosso momento final. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. Ouvir